193, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251, 3325, Recife, tá feliz, vamos lá, tá aí, boa tarde. ILS 6210. 6210, completa ILS 73, chama Torre 183516. 186-6210. Xané 6141, livrou. Xané 141, boa tarde, autoriza o ataque de Alfa, chamante da Juliette. Alfa, reportando da Juliette, 6141. E o Xané 6210. Tomando o voo 600 para o tanque. A bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Fortaleza. Os ataques de Apache, Índia Alfa, no ponto de espera. Torre, 1895, ajuste 1020. Vai para a filha retaguarda do Boeing da Gol 04. Vai para a filha retaguarda na nave da companhia. Da Alfa, trânsito. Bate do Índia Alfa, dois três zero, chame Centro Recife no 288, alterno 260. 288-260, obrigado, até já. É. 0508, autorizado, chame para ataque. Livre, pushback, acionamento 73205. Da Juliette, 6141. Xané 141, após a passagem do Boeing da Gol, prossegue para o 62, hein? É, prossegue 62, 6141. Salvador, Força Aérea 376. 376, controle, contato, radar na decolagem, suba 150, saída PUCA. Saída PUCA, subindo 150. Solo trip 5489, pushback acionamento. 5489 no PAC 3, autorizado chamar para o TAC. Autorizado, puxa acionamento, chamará para o TAC, trip 5489. O voo na 394 está com 128 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, pegando sua filha, só para o TAC. 28 a bordo, confere? O voo 38. Já autorizado o táxi para a direita, via Índia Alfa, ponto de espera, turno 1, 18.95, ajuste no 020, voo no 394. Índia Alfa, ponto de espera, 295, ajuste no 394. Paulo, Xenia 6210, livrou aqui. Xenia 6210, autorizado o táxi via Alfa, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, via Alfa. O azul 41 no meio, controle. 41 no meio? Fugiu, comandante, apenas para cheque de frequência. É, faça contato em 118 decimal meia, a frequência da torre para o cheque. E posteriormente retorne a esta. O azul 41 no meia para cheque de rádio. Como recebe na 18 meia o azul 41 no meia? Por ciente. Vai chamar o controle, tá tudo no mesmo. Sim, Matinho. Provavelmente na final vai já vai chamar novamente da 18-6. Ok. 4-1-1-6, de volta 1-2-0-1. Obrigado, consigo contato em 18-6 com a torre? Ok, grato. A 3205, nos ataques de Apache, Índia Alfa, no ponto de espera, pistão 02, 1895, corrigindo, 1862 agora, 2020. Bem, gente, resultado 1020, Índia e Alfa, 10, 1860, torre, tá? 3205, obrigado, boa tarde. Bom, o ILS X-Ray da 10, reporta 4196. Quanto é Juliette, José, né? O Xenia 210, após a passagem da Airbus da Tampa, segue para o portão 02, e a Juliette. Afirma que o Papai Botana para o portão 2, 6210. Taxi Trip 5489, está com 54 a bordo, 4 horas de autonomia e vai alternar Salvador. O da táxi é planejado do Taxi Principal Trip 5489. Livre Taxi 549 vai chamar para o ingresso Taxi Principal. Romeu, acho que é bravo. O Roberto está dando parte de 3, o Roberto está passando ao lado do passo da parte. Está autorizado tecnicamente já ter entrado o parque de fora, pode para ingresso também. 3000 autoriza a Leda, confirma? Sim, ativo, pode ir direto Leda. Obrigado, não fez nada fácil. O Força Aérea 1376 da presente, voe direto Aracaju. Voe Aracaju da presente, 1376. Então, 3805. 3805. 4-9. Ok, só prosseguindo ao táxi, pode esperar o seu 86, obrigado, bom dia. Força Aérea de Águas descida. 5626, direto pelo. Estabilizado, 4-1-1-6. 4-1-6 completa LS X-Ray, chama torre 1-8, decimal 6. 8-6, obrigado, 4-1-1-6. Torre azul 4-1-1-6, tá estabilizado, já visual com o campo. Azul continua a aproximação, guarda pista livre. Sentido trip, mantém ponto de espera. Zero zero ao 01-1208, bom voo. 208, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, 1600. 1900, boa tarde, contato radar na decolagem, subou 370, direto Jamo. Direto Jamo, sobe 370. Xena 315, informação Sierra, ajuste 1020. A saída da PBC da W da PID no chute, eu copo aqui. Da W da PID, nas suas contas, obrigado, informação Sierra. 4600, interação radar para evitar tráfego na sua subida. Curve à direita na proa 085, seu limite é passar o nível 100. Após o nível 100, direto jamo. Direita para 085, limite é 1-0-0, gol no 600. Uma 12. Gente, livre pouso, pistão no 0, 4, 1, 1, 6. Torre Otá 3805, pode iniciar a curva à direita. 3805, complete o perfil para iniciar a curva após 2000. Chamando o controle agora, 1208. Se o controle liberar, tá livre. Ok, é só para levar a informação aqui, obrigado. Acabei de sair do solo agora, estou no caminho de parte do solo. 3805, boa, contato radar na decolagem, suba 340, saída da L. Saída conforme ao 340, sem restrições, está 3805. Pode manter a proa por mais 5 milhas para evitar a formação, está 3805. Afirmativo, e após o desvio direto Leda está livre, 3805. É, gente, após desvio direto Leda, está 3205. Sim, mantém pista 10. Então, Bravo aqui, Luiz, que pátio 4, formação é Sierra, ajuste 1020, minutos para a Copa número 2. Postela 315, quanto para a Copa? Posso. Xelé 315, obrigado, Salvador Guarulhos, e alta do 16, nível de 1360. Saída da El, Leda, após Leda direto, bridge, onde intercepta a aerovia, após utilizado conforme a rota. Decoda pistão 1-0 com primeira curva direita, responde 54712, contra o Salvador 120, decimal 8. 20360 para Guarulhos, saída da El, Leda, bridge. Posso pedir pelo nome mesmo, fala o plano, decola 1-0 para a direita, 54072 no transponder, entendeu? Controle 208, na posição 4. O Xelé 315 está corrigindo após o atendimento utilizado conforme a rota, ok? Após o pergulo 96, conforme a rota do plano. Correto, então, o Xelé 315. Camarada. Gol no 333, no posição 09, utilizado o pushback, atendimento em protaque. Autorizado o pushback, gol no 333. Batendo Bravo, que Luiz confirma a intenção do voo. Patrona ou no meio da Azul livrou? No meio consegue táxi de alfa, chama antes da Juliette. Consegue ver alfa, chama antes da Juliette. 4-1 ou no meio? Tá voando, Leda, tá na 3805. É, 305. Que o Lima vai guardando dentro da cota. Tango, Bravo, Luiz, pronto para cota. Cuidado, vou local, Salvador, Salvador, toque aí, metido em Veracruz, rota direta, 1 no meu pés, corredor axé, decota 1-7, primeiro curva direita, transponder 0174 e o controle Salvador 120.8. Carbono, na escuta. 549, contato, radar na decolagem, suba ao 200. Vindo para o 200, não precisa dar arbor. Cuidado aqui, Luiz, que é o PAT 402 a bordo. Chamar a torre agora em 1862, aqui em 1-9-2-6-2, ajustando 1020, bravo do Luiz. 1-1-0. Sim, subiu, mantenha no 376. Patango, Kilo, que eu vim apenas confirmando, é Salvador Veracruz. 200, chame o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 2545, alternando, gol no 600, uma boa tarde, senhor. Boa. Salvador, 12758. Controle é o 35626, confirme o ajuste para o 35626. 1019, 5626. 7, nós zero na nave. Apenas confirmando, correu do axé, o 3417, curvando a direita, correu do axé, o controle é 1208, 1208 e a torre 1862. Direto ao arbor da presente. Voando direto ao arbor, 35489. Solicita como nível final, seu nível 1-60. Subiu, mantém, 1-60, 1-4-9. Vindo para 1-60, 1-4-9. 3-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 0-3-3, 2 a bordo, Patron. Torre agora para acionamento, taxa de decolagem 1862, ajuste 1019, quilo, quilo lima. 120, mantém a vertical da ilha de Taparica, sobre a ilha de Taparica, acionado 0165, confirme. 116, vai prosseguir Juliette, portão 03. 3, 4, 1. Gol no 33, vai dar passagem ao Embraer da Azul, que está partindo para o portão 03, prossegue conforme instruído. Em seguida, a retaguarda azul. Retaguarda da Azul, prossegue conforme instruído. 5626, autorizado o INS, com 2 mil pares. Quilo, Quilo Lima, está autorizado prosseguir com táxi, reporte para ingresso e decolagem no 7. Controle Altan 3805. 3805, passando. Vai passar o 190, chame Centro Recife, 1251, alterno 3325. Gente, tá 3805, obrigado, boa tarde. Reporte alinhado em Fonótono 7, Silo Quino Lima. Bono 333, a linha decola sem parada? Afirma. Autorizado a linha decolar sem parada, 170 graus, com uma dúzia. Decolar sem parada, Bono 333. Em Lima, autorizado a iniciar, 170 graus, uma dúzia nós. Passou a estar na baixada travada. Corre 1-8-3-6, 5626. 118-95 ou 118-6? 118-6. 118-6. Salvador, Brasília, já autorizou 1-7, nível de voo 380, sai da Arrabó, Elefa. Decoda 1-0 com primeira curva direita, transponder 5473. O controle Salvador 120 decimal 8. Correction, com 351, já tá. Da Veracruz, no meu pé. Reporte ou fora da barra? Reportará fora da barra, aquilo Lima. Pouso autorizado no 0, 170 graus, com 1-4 nós. Autorizado no 0, 35626. Luiz, que ali mantém 1-7. 1-3-3-3, 1-2-0-8 aos 15. 0-8, boa. Controle Salvador, voo no 333. Três gol, contato, radar da decolagem, suba 360, saída da El. Nada aí, hotel 360, gol na 333. Trip 5626, aos 16, direito 120, décimo 8. Corrigiu, 121, décimo 9. Direito 129. 5626, livrando. Trip 5626, está autorizado táxi de Alfa, Kilo Pátio 3, posição 04. Atenta, sinalizador, quando lá. Alfa, Kilo Pátio 3, pro 04. Luiz, clima livre da colagem 17, 170 com 18 nós. 170 graus, 1612 nós. 376, aproximando-se de Conde, nível 110. O serviço radar terminado, ingressando na terminal Aracaju, aquele controle em 120 decimal 3. Direita, reporte, girando a base, o Bravo Kilo Whisky. Salvador, boa tarde, 3092, Centro da Serra. 3092, boa, teleidentificação, chegada Mare, desça para 3000 pés, prossiga, direto ITAP, o altímetro 1019, 3092. Boa, identificou 3000 pés, para o ITAP, 1019, 3092. Pouso autorizado, 17, 170 graus, 159, Bravo Kilo Whisky. Lima, frequência livre para coordenação, Lima.